Gravando Terríveis, ao vivo! Pensei no mundo que só quer ambição e poder. Quer ganhar mais dinheiro, não me importa pra quê. Mas tem gente no mundo que não quer nada de querer. Mesmo assim é preciso para sobreviver. Tô naquela que só faço tudo que posso fazer. Eu só posso lidar quando sou com você. Tô naquela que só faço tudo e não é ilusão. Quem é fantasma de carne é de uso, tem o santo do coração. Eu um cara muito louco. Te quero mais um pouco. Amor, eu vou te dar. Eu vou te dar amor. Eu um cara muito louco. Te quero mais um pouco. Amor, eu vou te dar. Eu só quero você. Se você ainda diz que me ama, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não, eu só quero você. Se você ainda diz que me ama. Mas tem gente no mundo que só quer ambição e poder. Quer ganhar mais dinheiro, não me importa pra quê. Tem gente no mundo que não quer nada de querer. Mesmo assim é preciso para sobreviver. Faço tudo que posso fazer. Eu só posso lidar quando sou com você. Tô naquela que só faz o tudo e não é ilusão. Quem é foda de cada avião e tem o santo do coração. Eu um cara muito louco. Te quero mais louco. Amor, eu vou te dar. Amor, eu vou te dar. Vem comigo. Amor, eu vou te dar. Eu não ligo. Amor, eu vou te dar. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não, eu só quero você. Se você ainda diz que me ama, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu só quero você. Se você ainda diz que me ama, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu só quero você. Se você ainda diz que me ama, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu só quero você. Se você ainda diz que me ama, me pega, me leva pra cama, meus amores. Oh, meus amores. Oh, oh, oh. Me pega, me come, me leva pra cama, meus amores.